1976, é Jack James e Namorata. É, esse cara gravou também uma outra música, acho que é Take My Heart. É isso mesmo. É Take My Heart. É, também foi nesse ano, mais ou menos, entre 75 e 76. Mas esse sucesso que você vai ouvir agora...